Torres, Salvador. Boa noite, Oxanel 6-6313, final baixado, travado e alerta 1-0. Oxanel 6313, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 06 nós. Livre, pouso, cabeceira 1-0, Oxanel 6313. Oxanel 6313, salão 08, salão 21, décima 9, boa noite. 219, Oxanel 6313. Salo, Salvador, boa noite, Oxanel 6313. Salvador, Oxanel 6313. Então, Ribor, voo 1096. Ona 096, boa noite. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus, 05 nós. Linha e decola, boa 1096. Decolada 24, chame o controle 199.8, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Santa 3605, estabilizando GLS. Santa 3305, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 04, nós. Pesado pouso, Santa 3305. 3305, Solas 28, libera a direita, chama o Sol 1, 21, décimo 1. 21, 3305. Salvador 552-16, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus 05 nós. P5216, decolado às 31, chama o controle em 1198, meu voo. 198, obrigado, bom trabalho. 1246 na escuta da torre? Oi, Salvador, gol 1246. Gol 1246, cheque trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1-7-0, grau 0-6. São Jorge, Samara, trem. Com 246, trem de pouso está embaixo e travado. Gente, livre pouso. Livre pouso, pista 1-2-4-6. Uno 246, sala 39, libere direita, chame sala em 121, décima 1. Libera 211, sala 246. Torre, boa noite, azul 4235, vai passar o externo. 4235, boa noite, cheque trem. Tá em cima ainda. Gente, reporte quando baixar travado, azul 4235. 5. 4235, check-trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1-7-0, grau 0-6. 4235, livre pouso. Azul 4235, somos 44, libera direita, chama o sol e 121 décima 1. Libera e 121 no 1, 4235. Tower, good evening, Galitalia, 8680, full establishing on LSR runway 10, LS X-ray. Galitalia, 8680, continue approach, report landing, gear down, and locket QNH 1015. QNH is 1015, and confirm gear down and lock. Alitalia 8680, check your land gear, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 05 knots. Alitalia 8680, I do confirm the gear is down and locked with three green. Alitalia 680, do you confirm we are clear to land runway 10? Confirm, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Italia 680. Ok, Salvador, boa noite, Xené 624. Xené 6224, boa noite, número 2 para o pouso, ajuste no 015. 7, 6224. Alitalia 8680 on the ground at 48, vacate runway by right and contact ground 121.1, expedite your taxi. Alitalia 860, next to the right, expediting 1211 with the ground, bye bye. Torre Salvador, boa noite, tipo 5218. 5218, continue a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 095. Põe o 095, já está pro LS. Qual a frequência do solo, por gentileza? 1211. 121.1, obrigado. Chané 6224, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 1060, grau 062. Baixou, travou, livre pouso, 6224. Chané 6224, solo 50, libera a direita, chame o solo em 121.1. Libera a direita, 21, solo 6224. Tipo 5218, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 1,70, grau 0, menos. Trem baixado e travado, tipo 5218. Salvador, gol 1170, na final da 10, diz 1170, boa noite, continua a aproximação. Reporte marcador externo, trem de pouso baixar travado, ajuste no 0 no 5. Canal externo, gol 1170. Trip 5218, solo 53, libera a direita, chama o solo em 1211.1. 211, 5218. Torre VR Salvador, boa noite, Azul 4488, ponto 0 da 10, pronto. Azul 4488, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantém o ponto de espera da 10, Azul 4488. No externo, baixou, travou, voo na estação. Voo 1170, frente, livre, pouso, pista 10, vento 160, grau 07, nós. Pouso autorizado na 10, voo na estação. Azul 4488, alinhe e mantém cabeceiro no zero. Alinhe e mantém cabeceiro no zero, Azul 44. Voo 1170, solo 56, libere a direita, chame solo 121 décimo 1. Zona 1, pé direito, perdão. Azul 4488, autorizado decolar pista 10, vento 170, grau 05, nós. Autorizado decolagem da 10, Azul 4488. Salvador, boa noite, 1888, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, no 5. Voo 1888, check trem, livre pouso, pista 10, vento 170, grau 05, nós. Livre pouso, voo 1888. Azul 4488, decolada 58, chama o controle em 1198, bom voo. 198, boa, passo 488. Corre, boa noite, voo 1970. Lona 970, boa noite, continue a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste na 0, na 5. Agora na 5, na 970. reduzir a intensidade do papi para 1970? Imediato não é possível, pois encontra-se controle com a infraero, mas assim que possível, reduziremos. Porque está demais. Gerindo, diminuiu? Pode ser. Sim. Ponto de espera pronto, Oxenai 6303. Oxenai 6303, meu tempo de espera. Até. Mono 888, sala 0100, agilize manobra de libera direita, chame sol 121 décima 1. Entrando à direita 12, confirma a sua primeira sala? Mono 211. 211, 888. Permaneceu alto esse paquete. Nós estamos contratando a infraero. Precisa lá buscar a gente. 9970, livre pouso, pista no 0, vento 970, grau 05, nós. 970. Oxenai 6303, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém Oxenai 6303. Mono 9-7-0, sola 02, libera a direita, chama o sol 121 décima 1. Na minha 3-3, autorizado, decolar pistão 0, vento 1-7-0, grau 05, nós. Mesmo decolagem, o Oxenai 6303.